Está difícil a vida, não encontrou saída, e a tristeza invade o teu coração. Se tu estás cansado, se o fardo está pesado, Jesus vai te levantar do chão. Mas não desista, amigo. Jesus está contigo. Ele vai te estender a mão. Tu não estás sozinho. Entrega o teu caminho nas mãos do grande Salvador. A solução.